believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Não usaram porque o Estimado Conex pode ter sido lançado antes do Tatiel. Eu quero que seja isso. É, porque eles usaram o Mucona, cara. Eles usaram o Mucona de Guerreiras Mágicas, então. Mas. É o que é. Deixa eu ver, voltando. O Jack Nash é o da Naná, é isso? Isso, o outro é do namorado dela. Eu lembrei de um outro casal aqui. Eu lembrei de um outro casal. Fala. Que era o Ichigo e a... E a Orihime. O Rukia, né? Na verdade é assim. Pelo menos a parte do anime que eu vi, eu não vi todos os episódios ainda, mas eu vi uma boa parte, ele ficava dividido, né, entre Rukia, Orihime, e até onde eu fui ele não pegou ninguém. Não. Orihime não foi uma personagem que chegou, oi, beleza, não sei se foi ela, fiquei na raiva dela. Ela tenta dar o Zé, ele queria. Ela é muito inútil. A origem é uma pista de defesa, galera. É meio que a Sakura agora tá diferente, tá meio que agora tá de se virar mais ou menos, mas antigamente era muito princesinha, não dá muito certo. Ainda também o autor da Nessa disse a Kanye deu um poder meio ruim pra ela, né? Mas o Fernando, a Sakura, ela era princesinha, até a menina do som dá um cacete nela, aí mudou. Exato, isso que eu ia falar. Eles vão tomar um cacete, tá tendo a perna, né? Até ela notar que uma hora ia depender de ela. Ela ia ter que ver os dois menininhos lá, que estavam desmaiados, que é o maluco e o Flash. Aí ela meio que acordou, né? Olha que caramba, agora eu já tenho certeza, você dá pra ela justiça de cura. Quem joga RPG sabe que o padre, né, que faz as curas, é o mais fraco do grupo. Tá. Então... Tem um casal em Bleach, na verdade assim, nunca foram colocados no anime como casal, nem filme nenhum, mas não sei porquê, eu sempre achei que esses dois personagens poderiam de repente dar certo, os dois, né, que são o Capitão Hitsugaya e a Capitão Seifon. Não sei porquê, mas eu sempre achei que seria legal um relacionamento entre os dois, né. O problema é que ela é lésbica. Exato. Itsugaya Soifon. O problema é que ela é lésbica. Ela gosta da Yoruichi, né? Verdade. A Yoruichi que protagonizou a cena mais engraçada que eu vi, né? Que é na hora que ela se transforma de gato pra humana na frente do Ichigo a primeira vez, né? Que o Ichigo tem uma morena nua na frente dele. Mas, tudo bem. É isso. Mas eu acho que o Hitsugaya ficaria mais pra com a Matsumoto ou com aquela outra garota. É, tem mente, eu esqueci o nome dela. Quem? Caralho. Aquela menina que é do. Acho que é a Tenente. Ela é Tenente, cara. Só que eu esqueci o nome dela. Tem que ver. Eu acho que o Hitsugaya ia ficar com a Matsumoto mesmo. Porque os dois são muito divergentes, diferentes um do outro. Então, não, verdade. É um casal bem equilibrado. É um casal bem equilibrado. É, de certa forma, né? Eu penso porque é assim que é divertido. É casais muito discrepantes, porque casal perfeito não tem graça, né? Exato. Exato, exatamente. É. Né, é casal que dá tudo certo. Uma coisa aqui que eu tô vendo aqui, eu parei pra pensar, vocês conhecem o anime Deck? Não. Deck? Já ouvi falar. Não, conhece? Cara, Deck de onde eu venho é outra coisa, cara. Não, tem um anime Deck que ele é bastante conhecido assim, se vocês não conhecem, vocês devem assistir, que é realmente muito bom. É sobre um músico que ele quer formar uma banda. A banda que ele forma durante o anime se chama Beck. É, e tem durante, eu acho que no começo da temporada, tem uma parte que ele canta uma música chamada Full My Sway. Bastante tocado assim, em eventos de anime. Vocês já devem ter ouvido. Vou até mandar aqui o link pra vocês ouvirem, que vocês vão gostar. Eu queria saber. Sim, manda assim, por favor. Que... A gente coloca aí, depois já mandei. No post do podcast. É, e eu queria saber se esses dois, é que eu não cheguei a ver o anime, se esses dois ficassem juntos, mas como vocês não conhecem, então fica aí pros ouvintes responderem. Sim, eu nunca assisti Beck, porque sei lá, não sou muito de assistir filmes de animes de banda, assim, tipo K-On, Beck, assim, não sou muito de animes musicais. Mas... O Metroid Metal Fit. É, é um anime bastante comentado, então. Depois que eu parece que eu já escutei essa música. Mas assiste, cara, Beck é muito bom. Tem live action, tem... Vou assistir. Eu estou assistindo um monte de novo. Deixa eu ver. Um anime também que eu lembro, que tem um casal muito pouco, é o Love the Pontex. E justamente ele fala sobre romance. Ele é um anime sobre romance. E descolar, mas é romance. É um pouco mesmo também. Love the Pontex, que é, conta a história de uma garota chamada Risa. Que ela tem, eu acho que 1,62m. O tipo de padrão japonês é muito alta, né? É mais alta que o padrão. E do garoto que é o Otani, que tem 1,56m, que é muito baixo para os padrões. Então é um casal que tem esse complexo de altura, né? Ela por ser muito alta, ele por ser muito baixo. E acabam, são amigos e tal. E no final acabam se apaixonando e tal, e viram namorados. Não sei. Então tá, bom. Bom, acho que já tá dando a nossa hora, acho que a gente já pode encerrar por aqui, né? Bom, agradecer imensamente a presença do nosso convidado Jonathan, mais uma vez, no podcast Audio Beats. Pois foi, obrigado aí, foi bom participar do podcast. Se quiserem me convidar para o próximo aí, estarei sempre aí disponível para gravar vocês. Com certeza, cara, parece mais vezes. Beleza. Vou abrir então para últimas considerações. Deixa aqui uma ordem alfabética, tá? Anícia? Então, eu queria recomendar um anime que eu acho que o casal é muito fofo também, que é Kimi no Todoke. E é isso. Então tá. E as suas últimas considerações? Vamos lá, recomendações. Eu recomendo então o anime Danganronpa, é desse jeito mesmo. Eu recomendo o jogo, é um jogo novo agora que saiu para PlayStation 3, não sei se saiu para Xbox, que o nome é Beyond Two Souls, Entre Duas Almas. Eu tava vendo um claro, game free agora há pouco. Né, muito bem. E recomendo também os jogos e filmes da. Da franquia Silent Hill. Claro que também recomendando o nosso blog, o Tato Bar. Passem lá pra dar um alô pra gente. E é isso. Fernando, suas últimas considerações? Pra recomendar o anime, assistam Lovely Complex, que é um anime muito bom sobre romance. Visitem o blog Otakus Bar pra dar uma ajuda lá. Ainda não temos bebidas grátis, mas ainda teremos. E só isso mesmo. Bom, claro que não tá com os bares postam assim de vida em vida, mas mesmo assim vale a pena porque o conteúdo é bom, tá? É raro, mas é bom. Bom, Jonathan, suas últimas considerações? Pô, então, quero agradecer mais uma vez por participar aí com vocês. Deixa aí pra recomendar pra vocês assistirem o Anime Back, que realmente é muito bom. E eu queria que tem um casal aqui que é muito, mas muito importante assim para os otakus assim, que gostam de anime de romance, que a gente podia, sei lá, até fazer um podcast sobre esse anime, o Yu Yu Hakusho, casal Urameshi e a Keiko. Se quiser dar uma passada no meu blog Nerdtube, lá que a gente pode falar sobre o conteúdo nerd, geek, otaku em geral. E é isso. Alô, galera. Ok. Até a próxima. Bom, ainda faltou eu fazer minhas últimas considerações. Bom, todo mundo aqui fez recomendações de anime. Eu também gostaria de fazer minhas recomendações, não é? Em primeiro lugar, eu gostaria de... Eu já falei isso aqui no podcast, mas eu vou falar de novo. Eu gostaria de comentar que vocês parem de assistir anime e vão trabalhar, porque a vida não tá fácil pra ninguém. Não é? Tô brincando, é brincadeira. Agradecer mais uma vez a presença do Jonas aqui no nosso podcast. Pô, obrigado. Nós aqui somos... Nosso podcast é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Não é? Sempre caberá mais um. Em particular quando tem gente que falta, né? E é isso, galera. Obrigadão pra quem aguentou nos ouvir até aqui. E até a próxima. Foi. Tchau, pessoal. Até mais. Oi. To a love.